provaram que Jesus outrora relavou, no qual tinha dois filhos em feliz mansão, até que uma jovem o deixou. E o desleal, ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o Pai está por ti esperando lá, pecador, volta pra teu lar. Mas moço disse ao seu bondoso Pai, a herança minha queiras dar, e a sua fazenda alegremente vai, o Pai. Vindo a fome do seu paizinho.